10h20 aqui na cidade de Foz do Iguaçu e eu estou na linha neste momento com a Gabriela Plucianic, ela que é coordenadora de programas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da rádio. Teremos um evento aqui na cidade de Foz do Iguaçu, já a partir de hoje, inclusive, 25º Congresso da Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude. O que é que prevê este evento? Quais devem ser as principais discussões? Este é um evento bastante tradicional e bastante conceituado na área da infância e da juventude. Vão participar pessoas que, profissionais que estão desde a magistratura, promotores de justiça, defensores públicos, conselheiros tutelares, pessoas ligadas às ONGs que trabalham com crianças e adolescentes. É um evento bianual que já acontece há muitos anos e que a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal vem apoiando já pela segunda vez consecutiva. Nós esperamos que com a participação mais efetiva da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a temática da promoção da primeira infância, do desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida, ganhe força também na agenda desses profissionais que lidam com direitos da criança e do adolescente. E quando falamos da questão da criança e do adolescente, nós percebemos, por exemplo, que volta e meia, quando acontecem casos, digamos, mais chocantes envolvendo menores de idade, existem discussões a respeito até de questões como maioridade, a questão do Código Penal Brasileiro, enfim, como é que vocês analisam todos esses temas? Para a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, essas questões são fundamentais. E como o nosso recorte é de crianças de 0 a 6 anos, a nossa proposta é justamente trabalhar a promoção do desenvolvimento da criança. Trabalhando a promoção, nós temos comprovadamente, mediante estudos científicos, a diminuição de casos de violência, diminuição de evasão escolar, diminuição de contato com drogas, maior salário na vida adulta, enfim. Promovendo o desenvolvimento, dando atenção integral a esses primeiros anos de vida, o que se percebe é que os profissionais que acabam trabalhando lá na ponta com casos de violação, casos de violência, eles vão ter menos trabalho se eles conseguirem trabalhar a promoção no início da vida. Então, essa é a nossa mensagem, essa é a nossa proposta de disseminar o conhecimento para a sociedade, no sentido de que nós temos que olhar para essa faixa etária como uma faixa etária muito importante para a constituição do ser humano. Nesse sentido, nós também, junto com a BNT, lançamos um edital para os associados da BNT para um concurso de artigos que trabalhassem como que o sistema judiciário, de alguma forma, poderia apoiar a promoção do desenvolvimento infantil. No dia de hoje, nós estaremos premiando o artigo vencedor, e essa premiação vai ser com uma bolsa de estudos para um curso de chamado Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância, em parceria com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Para quem tem interesse até em saber mais a respeito deste assunto, especialmente desse trabalho aí voltado à primeira infância, esse período de 0 aos 6 anos, um período essencial para o desenvolvimento da criança, como é que pode fazer até para entrar em contato com vocês a respeito deste assunto? Isso, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal tem um site, www.fmcsv.org.br, são as iniciais da Fundação, e também nós trabalhamos com uma série de parceiros, temos produzem um outro site que é o Radar da Primeira Infância. Lá, as pessoas que querem realmente entrar a fundo em questões relacionadas à primeira infância podem encontrar acessos para conteúdos de outros sites. Nós fazemos um tipo de uma triagem de conteúdos relacionados à primeira infância. Essa triagem ela é verificada por especialistas e aí nós direcionamos para os conteúdos específicos. Então, também através de Twitter, Facebook, nós estamos todos tentando, ao mesmo tempo, com esses recursos todos, divulgar a causa da primeira infância. Material que é útil também para pais e todos os interessados na educação? Sim, sem dúvida. A nossa proposta sobre a primeira infância, preciso destacar, que ela não se volta apenas à questão da educação infantil. Nós entendemos a promoção do desenvolvimento da primeira infância como a interligação entre saúde, educação, assistência social, porque a criança é um ser integral. E assim ela deve ser tratada tanto pelos serviços públicos, quanto pelos profissionais e pela própria família. Conversei aqui na CBN com a Gabriela Prusianic, ela que é coordenadora de programas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que terá participação neste evento aqui em Foz do Iguaçu, 25º Congresso da Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude, debatendo questões relacionadas, então, à infância e à juventude em território brasileiro. Gabriela, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Eu é que agradeço.